Olá a todos, bem-vindos a mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Começámos com o lançamento da editora Regular, que pertence ao produtor Niklas Vorkt, ele que, juntamente com Jørn Kleinschmager, formam este projeto, precisamente de nome Kleinschmager Audio, que acabam de editar o álbum Audiology, que agrupa os EPs e singles já anteriormente saídos precisamente nessa editora, bem como mais uns temas originais, como é o caso daquele que acabamos de escutar, de nome Tuba Auditiva. Kleinschmager Audio, a abrirem as hostilidades de mais 2 partes de Orelha Extra, podcast em orelhaextra.com. E para prosseguir, Danger Mouse, aliado a Mark Lingus, o projeto, ou melhor, Mark Lingus, do projeto Sparkle Horse, no álbum que não chegou bem a selo, Dark Night of the Soul. Danger Mouse and Sparkle Horse present Dark Night of the Soul, um álbum com bastantes convidados. Desta vez o tema por aqui rodado foi Little Girl, com a presença de Julian Casablancas dos The Strokes. Já no ar, emissão 42 da Orelha Extra. E em estreia por aqui, Generationals. Of the century, nobody could change your mind. Now especial estreia para o duo de Ted Joyner e Grant Widmer, de nome Generationals. São só dois, mas têm mais alguns músicos a colaborarem com eles. Este primeiro álbum intitula-se Gone Law e a estrear por aqui na Orelha Extra logo com dois temas: Nobody Could Change Your Mind e Angry Charlie Generationals. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E mais uma excelente colaboração, nada que não nos tenham já habituado no que se refere à organização de excelentes concertos na zona norte do país e, claro, na capital do norte do país, a cidade invicta, entre a amplificação e a Lovers and Lollipops que trazem a essa cidade mais uma grande banda, no caso os Cave, ao vivo no Plano B no Porto, dia 29 de outubro, mas também a Sul vamos ter a oportunidade de vê-los e ouvi-los, no caso no dia seguinte, na ZDB em Lisboa. São os excelentes Cave, presentemente a residir em Chicago, porque o já conhecido Made in Malaysia, do último Psychic Summer. O Escave do seu último trabalho na Important Records, Psychic Summer, e o tema Made in Malaysia, e também ao vivo no nosso país no dia 29 de outubro no Plano B no Porto e no dia 30 do mesmo mês na ZDB em Lisboa, no norte do país, uma organização da amplificação e em conjunto com a Lovers and Lollipops. E não há carteira que aguente tanto e bom concerto de norte a sul do país. Estes são outros que por cá irão estar novamente. You're unknown. de novo de volta a Portugal para, com certeza, mais belos concertos depois desses outros dois em Sines e em Lolé que ficaram na memória de quem os presenciou, os franco-americanos Moriarty, desta vez em quatro cidades do país: Braga no Teatro Circo a 7 de outubro, no dia seguinte 8 em Águeda, no cartaz do Festival O Gesto Orlhudo, dia 9 de outubro no Instituto Franco-Português em Lisboa e finalmente 10 no Teatro Virgínia em Torres Novas. Moriarty, por aqui do álbum Gee-Whiz, But This Is a Lonesome Town, já ouvimos Jimmy e saltamos ainda para Loveliness. And winked at the nun sitting there on his knee. A church, it included a herd of green puppet, demanded a pizza with chocolate and cheese. The nun, in a frenzy, she swatted the puppet and prayed to the god of my proud anchovy. The taste of the pizza, it seemed to increase, but Father Riley broke up from the way. The taste of the pizza, it seemed to increase, but Father O'Reilly broke up with Tom Waits. The taste of the pizza, it seemed to increase, but Father O'Reilly broke up with Tom Waits. Extra, spreading the gospel around here. Such a hole. primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita via frequência modulada estéreo da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo, também o streaming direto de cada uma delas em cada uma das suas páginas na net, ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. Ainda por aqui e sempre com Kurt Wagner e os seus Lamb Shop, é o seu último trabalho deste ano, Ohio, e desta vez o tema foi Sharing a Gibson with Martin Luther King Jr. E de volta também os Dodos, que o ano passado nos tinham dado o excelente álbum Visitor e que chegaram a atuar em Coimbra. Este novo chama-se Time to Die. difícil seria fazerem um álbum tão bom como esse Visitor de 2008. Impossível seria fazer mesmo melhor. De qualquer maneira, os Dodo estão de regresso com um disco que vale sempre a pena escutar, e o tema rodado Long Form comprova-o. Chama-se Time to Die, de Dodos. We'll be right back. all-time favorites, Dinosaur Jr., o seu último trabalho, Farm, o tema inicial do disco, Pieces, e também uma banda muito aqui de casa, Dirty Projectors. Primeira parte da Orelha Extra de hoje, emissão 42, com os Dirty Projectors do seu último trabalho, Beat the Orca, No Intention, e também a israelita Tal Weiss, do single Tale from Black, precisamente uma versão dos britânicos Tang, e se ainda sobrar algum tempo, os Lights. washes all the young blood from her hands in the sink, and she knows that the lights will be there for her. Breaks down the body, the dark subtle ink, and she scrolls on the parchments that hang in the air. She rides a horse over stones in the night, and she closes her eyes and lets go of the reins. She knows the radios run through the night, and she knows that the lights leave the prettiest stains. She builds a shrine at the typing machine, and she goes up to write down her tales from the black. Prays for a soft breeze and cool, gentle rain, and she prays for the bodies that ride slowly back. introduction to thank you. Muito à la Velvet Underground, esta excelente banda de LA que tem apenas duas cassetes editadas e que estão ambas disponíveis para download no MySpace deles, chamam-se Dirt Dress e ouvimos precisamente de essas duas, um tema de cada, primeiro de Perdido em La Sociedade, An Introduction, e o tema seguinte, Transmissions, pertence à cassete do ano passado, Team Songs, 2007-2008. Esta é já a segunda e última parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita, na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. Voltamos também aos Violence. Thank you. Já tínhamos apostado neles a quando do longa duração estreia 59.59 em 2008. Continuamos a considerá-los uma excelente banda, afirmação agora comprovada com o regresso em Troubled, Shaken, etc. O novo álbum são os Cyan Alice Group, o tema Close to the Ground, anteriormente ainda os Violence do EP Spectator and Pupil, ou melhor, do EP homónimo, o tema foi sim Spectator and Pupil. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Formidable, Le Terrible, banda francesa, e aqui com a participação de Arich King and Black Snake no tema Nage, o álbum onde dissemos Ilson Formidable. E continuamos ainda com um excelente disco do projeto do britânico Ben Cooper, são claro os Patience. Thank you. mais um tema do limitadíssimo disco homónimo para o projeto britânico Patience, e foi ele Mathematics. Segunda e última parte de Orelha Extra, Rua Rook e Castrense, podcast em orelhaextra.com, e de seguida para um dos melhores contrabaixistas que por aí andam no mundo do jazz. Vimos-lo ao vivo acompanhar Hurricane num concerto memorável. Não sabíamos é que o homem também é um compositor de primeiríssima água. Lança o seu primeiro disco de título Byzantine Monkey, nome que também serve para designar a formação completa de músicos, onde está incluído e que são eles Tony Malaby, Michael Atias, Nashit Watts, Satoshi Takeishi e Adam Colker. Natural de New Orleans e residente no presente em Nova York, ladies and gentlemen, John Hebert. Thank you. fabuloso este tema, Arid Landscape, é o álbum do contrabaixista John Hebert, Byzantine Monkey, na orelha extra de hoje. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Something new that I could bring to the conversation, or something I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in love. Is there something new that I could bring to the conversation, or something I don't wanna fall in love? Got to keep running. Boa música pop das Ilhas Britânicas, ainda por lá vai havendo alguma, apesar da maior parte das bandas estarem mais preocupadas em emularem o passado. No caso, os Lodger, do seu último trabalho de 2008, Life is Sweet, eles encontram-se presentemente em estúdio a gravar novo disco. O tema rodado foi The Conversation e também por aqui os britânicos de Candle. Os Wild Beasts é o novo Two Dancers. Got the taste dancing on our toes.

São as despedidas da Orelha Extra de hoje, com a reunião dos britânicos Heliocentrics com o etíope Mulatu Astatke no álbum Inspiration Information. O tema foi Cha-Cha. Para o fim vão ficar os norte-americanos Starlight Mints, é o seu último trabalho Change Remains na Barsac. Desta vez o tema de lá retirado irá ser Black Champagne, e depois uma das grandes formações da música atual, que muita gente pensaria que iria se tornar mais comercial neste novo disco, devido ao sucesso que têm tido tanto no Velho Continente como nos Estados Unidos da América, mas eles fizeram precisamente ao contrário, regressaram sim às suas raízes. Falamos, claro, dos Tinari Wan, é o último trabalho, Imidi Wan Companions, e o tema possivelmente que ainda irá rodar irá ser Taultin. Fiquem bem, são as nossas despedidas. Já sabem, caso queiram ouvir esta ou outras emissões anteriores da Orelha Extra, dirijam-se a www.orelhaextra.com. Tchau. θυμώνα. Φύλλα καρά του αρουάρα με ρόργα ήταν. Φύλλα καρά του αρουάρα με ρόργα ήταν. دراستسي سينس جامع كناس فلت مدريد انت كنا غبخس كلاكنا تكوت كنا غنتاس كلهج الجلغ كنا غلهس تمو دراستسي سينس جامع كناس فلت مدريد انت كنا غبخس فلت مدريد انت كنا غبخس تموج راس تسيس سينس جامك الناس فلتم ضريتي تقني غاب حس فلتم ضريتي تقني غاب حس تموج راس تسيس سينس جامك الناس فلتم ضريتي تقني غاب حس فلتم ضريتي تكني غاب خاص تكني غاب خاص